fez meu coração. Apoio Cultural. Tô ligado na melhor. A pesquisa aponta. A pesquisa aponta. A rádio número 1 do público jovem é a rádio que mais cresce. 16 horas. Viçosa Turismo. Viagens e encomendas de Monsenhor Tabosa para a capital cearense. Fretamento para todas as regiões do estado do Ceará. Responsável, Cristiano Pontes. Maiores informações, chama no WhatsApp. Operadora 85 99931 8699. Viçosa Turismo. Atenção, cliente amigo! Divino Sabor está com uma grande inovação em pão de queijo tradicional e recheado. Venha se deliciar com os nossos pães de queijo. À venda também na loja e nos principais supermercados. Temos pães de queijo de vários sabores. E continuamos com bolos caseiros. Bolos para encomendas, para aniversário, batizados, casamentos e demais festas. Nossos produtos todos já conhecem, que são de qualidade. Divino Sabor, trabalhamos por encomenda. Ligue agora mesmo para 3696-1880 ou pelo zap 99663-6578. Divino Sabor, Júnior e Cristina agradecem pela sua preferência. Deus é fiel para cumprir. Essa sim é boa. Cidade FM, a rádio que lhe prende atenção. Sua música na cidade fica diferente, porque só a cidade tem o melhor som. Qualidade.